Hoje, olhei profundamente em teus olhos. Tinha brilho, amor, paixão, compaixão, alegria, paz, serenidade. Tinha mais. Tinha a luz das estrelas do céu de azul, do anil, do rosa, do branco, do amarelo. Tinha a cor da gratidão nascida do teu coração. Tinha o perfume suave do teu coração. Tinha o perfume nascido dos sentimentos da tua alma branda, carinhosa e mansa, como as aves dos céus. Tinha a pureza dos gestos nobres sem mágoas, que só as almas nobres sabem perdoar para sentir-se unidas às luzes grandes do universo. Tinha o encanto do sorriso dos lábios francos e pacíficos. Tinha a expressão na face serena que expressa o sempre te amarei. Viverás na terra sem tocar o chão. Que momento importantíssimo para o nosso amor, esse momento. Ama, ama que o amor é leve. Viverás na terra sem tocar o chão. Na terra sem tocar o chão. Ama, afugentas dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a natureza e toda faz o peito a lira.